Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil. Meu nome é Luciano Pires e eu só faço este programa por gosto. Hoje vou falar de livros e largo logo de cara um petardo do filósofo Nietzsche, que um dia disse: os leitores extraem dos livros, consoante o seu caráter, a exemplo da abelha ou da aranha que do suco das flores retiram uma o mel e a outra o veneno. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Como hoje vou tratar de um alimento chamado livro, eu abro o programa com um texto de Henri David Thoreau, que em seu livro de 1854, Walden, escreveu sobre uma nova etapa na vida a partir da leitura de um livro. Thoreau disse o seguinte: somos subeducados, atrasados e analfabetos. E nesse particular eu confesso que não faço grande distinção entre a ignorância do meu concidadão, que não sabe absolutamente ler nada, e a ignorância dos que apenas aprendem a ler o que se destina a crianças e inteligências medíocres. Deveríamos estar à altura dos grandes da antiguidade, mas em parte por saber primordialmente quão grandes eles foram. Somos uma raça de homens passarinhos. Nos nossos voos intelectuais, mal nos alçamos um pouco acima das colunas do jornal. Nem todos os livros são tão insípidos como seus leitores. É provável que haja palavras endereçadas exatamente à nossa condição, as quais, se de fato pudéssemos ouvi-las e entendê-las, seriam mais salutares às nossas vidas que a própria manhã ou a primavera, revelando-nos talvez uma face inédita das coisas. Quantos homens não inauguraram uma nova etapa da vida a partir da leitura de um livro? Deve existir para nós um livro capaz de explicar os nossos mistérios e de revelar outros insuspeitados. As coisas que ora nos parecem inexprimíveis, podemos encontrá-las expressas em algum outro lugar. As mesmas questões que nos inquietam, intrigam e confundem foram postas por sua vez a todos os homens sábios. Nenhuma foi omitida. E cada um deles respondeu de acordo com sua capacidade, por meio de palavras ou da própria vida. De mais a mais, juntamente com a sabedoria, aprendemos a liberalidade. Bia falou: ah, claro que eu vou. Clara ficou até o sol raiar. Dada também, Sara coteou. Didi tomou o que era pra tomar. Ainda bem, Kisa me arrumou um barco bom pra gente chegar lá. Lelê também foi, apreciou o baticum lá na beira do mar. Aquela noite tinha do bom e do melhor. Tô lhe contando que é pra lhe dar água na boca. Você tá ouvindo Baticum na interpretação de Lenine. É Chico Buarque e Gilberto Gil, de 1989, cantada por uma das mais instigantes vozes da nova música popular brasileira. Um Baticum no seu Café Brasil. Um professor falando alemão. Um avião veio do Canadá. Monsieur Dupont trouxe o dossiê. E a Benetton tocou patrocinar. A Sanier garantiu o som do batidum lá na beira do mar. Aquela noite que tava lá na praia viu. Quem não viu jamais verá. Feira da Troca de Livros de Porto Alegre. A escritora gaúcha Ana Melo escreve: Reunidos no parque, muitos livros já manuseados, lidos, com anotações, com o nome do primeiro dono, uma data, uma dedicatória. Quando alguém era avistado ao longe com um carrinho ou sacola cheia de livros, o público já se agitava e, meio sem graça, cercava o sujeito. Ele, enfim, desfilava sua coleção e todos em volta, como pássaros na praça em busca de comida, pediam por um título, um autor. Os apaixonados pelos livros entregavam seus amados exemplares quase tristes, resistindo, despedindo-se. Recebiam o outro e guardavam apressados como se cometessem uma infidelidade conjugal. Junto com a troca dos livros, uma troca de palavras, um elogio aos livros bem cuidados, um resumo da história já lida e até uma passagem da vida onde aquele livro foi importante. Livros realmente causam transformações, mudam a cara do domingo, alegram a vida. Quem escreveu foi Ana Mello. Você se lembra de algum livro que causou transformações na sua vida, hein? Não? Que pena. Sim, que ótimo. Se tu falas muitas palavras sutis, se gostas de senhas, sussurros ardis, a lei tem ouvidos pra te delatar nas pedras do teu próprio lar. Se trazes no bolso a contravenção, muambas baganas e nenhum tostão, a lei te vigia, bandido infeliz, com seus olhos de raio-x. Se vives nas sombras. Continuando com Chico Buarque, dessa vez você ouve Hino de Duran, na interpretação excepcional, eu diria até roqueira, de Sérgio Vide e Victor Biglione. Sérgio Vide é um nome conhecido na cena roqueira do Rio de Janeiro, mas aposto que você nunca ouviu falar nele. Já Victor Biglione é um dos grandes guitarristas brasileiros. A releitura que eles fazem do Hino de Duran, que ficou também conhecido como o Hino da Repressão, composto por Chico Buarque em 79 para a versão paulista da peça Ópera do Malandro, é instigante. Ouça mais. É nocivo, és um estofo, és um tumor. A lei fecha o livro, te pregam na cruz, depois chamam os urubus. É bom, né? O Hino de Duran foi considerado o Hino da Repressão por sua letra. Você não reparou na letra, reparou? Quer ver como é? É assim. Se tu falas muitas palavras sutis e gostas de senhas, sussurros, ardis, a lei tem ouvidos para te delatar nas pedras do teu próprio lar. Se trazes no bolso a contravenção, muambas, baganas e nem um tostão, a lei te vigia, bandido infeliz, com seus olhos de raio-x. Se vives nas sombras, frequentas porões, se tramas assaltos ou revoluções, a lei te procura amanhã de manhã, com seu faro de Doberman. E se definitivamente na sociedade só se tem desprezo e horror, e mesmo nas galeras és nocivo, és um estorvo, és um tumor, a lei fecha o livro, te pregam na cruz e depois chamam os urubus. Se pensas que burlas as normas penais, insuflas, agitas e gritas demais, a lei logo vai te abraçar, infrator, com seus braços de estivador. Se pensas que pensas. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Aliás, voltando àquela pergunta sobre o livro que a gente se lembra, eu me lembro de Monteiro Lobato e as viagens que fiz pela mitologia grega no sítio do Pica-Pau Amarelo. Me lembro de Ivan Engler de Almeida, um escritor lá da região de Bauru, me levando pelo rio Amazonas com 3 escoteiros. Mas houve um livro que me levou às estrelas. Era um pequeno atlas de astronomia, escrito por Inácio Puig. Todo colorido, tinha uma página que falava da construção de telescópios por amadores e uma figura mostrando como seria Saturno visto daquele telescópio. Aquela imagem ficou gravada em minha mente, o pequeno planeta amarelo com os anéis, a mercê dos curiosos olhos de um garoto de 17 anos. Aquele livro me levou à paixão pela astronomia a um ponto em que pensei seriamente em ser astrônomo. Um dia eu conto essa história. Mas hoje, eu só quero lembrar daquele pequeno livro que um dia perdi. E da sensação quando, anos depois, encontrei um outro exemplar à venda numa livraria e comprei correndo, só para poder voltar àquela página e viajar de novo para Saturno. A TV não consegue isso. Nem o rádio. Talvez a música. Que grande ideia aquela feira da troca de livros de Porto Alegre. Lá, mais do que livros, as pessoas trocam pedacinhos de suas vidas. E você, hein? Não se lembra de um livro que mudou sua vida? Pois saiba que se você ainda não o encontrou, ele vai te encontrar. Você só precisa dar-lhe uma chance, lendo mais. Quando nasci veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto deixei de ir à escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Você ouve Até o Fim, de Chico Buarque, interpretada por Zé Cabaleiro e Vitor Biglioni. As músicas do programa de hoje eu retirei da coleção Songbook, de Chico Buarque. São 8 CDs que representam uma viagem à obra genial de um dos maiores compositores brasileiros. Ouça só! Tenho ensaiado um progresso, virei cantor de festim. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso em Quixeramobim. Não sei como o maracatu começou, mas vou até o fim. Como Chico é bom, como Zé Cabaleiro é bom. Nos anos 60, era comum ter professora particular, principalmente de matemática e português. E aos 11 anos eu tinha a minha, Dona Guiomar. Ia a pé até a sua casa e tinha minhas aulas. Mas na casa da Dona Guiomar havia uma atração especial, uma coleção completa dos livros de Monteiro Lobato, com aquela encadernação tradicional, azul escura. Um dia, ela me ofereceu um deles. Eu acho que era As Caçadas de Pedrinho. E foi um baque. Mergulhei naquele livro como se fosse uma viagem e fui aos poucos lendo outro e mais outro, sempre depois das aulas, na sala da casa da professora. Num aniversário, ganhei algum dinheiro e corri comprar O Minotauro, com as aventuras de Pedrinho, Narizinho, o Visconde de Sabugosa e Emília, envolvidos com os deuses e monstros da mitologia grega. Que loucura o Minotauro gordo de tanto comer os bolinhos da tia Anastácia. Sem dúvida, uma das grandes fontes de formação que eu tive em minha juventude foi esse mergulho na obra genial de Monteiro Lobato. Não li toda a coleção, mas devorei a maioria ao longo de 2 ou 3 anos. O que ficou na memória, além do conteúdo das histórias, foi a forma como minha imaginação viajava a cada página, a cada capítulo. Aquele Hércules era só meu. O Pedrinho era só meu. A Cuca era só minha. Os cenários, os ruídos e cheiros, aquilo tudo era só meu. Lendo, a minha imaginação voava. E na cabeça de um garoto de 12 anos, qualquer coisa é possível. posso desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura a dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, viu, um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Bonito, né? É Zé Renato, que vem lá do Boca Livre, com Jacques Morellenbaum, interpretando Basta um Dia, de Chico Buarque de Holanda, de um jeito que você nunca ouviu. Então, curta! Só um santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata a dor na orgia da luz do dia. É só Alguns profissionais definem o cérebro como um músculo. Quanto mais exercício, mais desenvolvido e forte ele fica. E o exercício do cérebro, qual é? Imaginar. Refletir. Passar horas e mais horas exercitando a imaginação amplia a nossa capacidade cerebral. Nos prepara para abordar problemas complexos e encontrar soluções. E o papel dos livros de Monteiro Lobato, assim como das histórias em quadrinhos daqueles anos, foi fundamental na minha formação. Lobato me deu algo que a televisão, o cinema, os videogames não dão: a oportunidade de construir os cenários em minha mente. Na TV, como no cinema, está tudo ali na sua cara. Aquela cuca não é a minha. O Marquês de Rabicó não é o meu. A Dona Benta não é a minha, é deles. Eu só aprecio, imagino, mas com muito menos liberdade. Daí a importância fundamental da leitura para a garotada. Tanto ou mais que o conteúdo que lhes ensine as coisas da vida, vale o exercício que lhes expande a inteligência, o talento, a criatividade. E é barato. Num sebo, por uma ninharia, você mergulha nas mentes de homens e mulheres brilhantes, encontra professores insubstituíveis. E que privilégio! Um dos meus foi um minotauro. Café Brasil. Estive na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, onde participei como um dos debatedores do Café Literário. Eu já me preparara para o que veria, pois a Bienal estava bastante divulgada. Li entrevistas, assisti matérias, entrei no site. Mas descer no aeroporto e encontrar um motorista de terno me esperando. Ser hospedado num hotel excelente na orla de Copacabana, preencher aquela fichinha de hóspede e escrever orgulhoso escritor no item profissão já foram um prenúncio de que eu teria muito mais do que esperava. A Bienal estava anunciada por todos os lados. É o acontecimento do Rio, aquele mesmo Rio do qual só recebemos notícias de tragédias toda noite pela TV. O Rio Centro parecia uma festa. Durante a Bienal foram mais de 600 mil pessoas dentro e fora dos 55 mil metros quadrados dos três pavilhões, fervilhando pelos corredores, estandes, palestras e bate-papos. Todo dia, cerca de 25 mil meninos e meninas entre 5 e 15 anos, sempre em grupos de 40 a 50 estudantes acompanhados de professores, percorreram os corredores. As crianças se comportam como se aquilo fosse um parque de diversões. E é. Um parque de diversões onde a imaginação é o brinquedo principal. Um mar de livros, um mar de letras. Ai, como essa moça é descuidada, com a janela escancarada, quer dormir impunemente. Ou será que a moça lá no alto não escuta o sobressalto do coração da gente? Ai, quanto descuido dessa moça, que papai tá lá na roça e mamãe foi passear. E todo marmanjo da cidade quer entrar nos versos da cantiga de ninar pra ser um tutumarambá. Que delícia! Fátima Guedes com A Noiva da Cidade, de Chico Buarque. Essa música tem uma das imagens mais poéticas que eu já ouvi. Ao dizer que a moça dorme nua, Chico escreveu que sabe lá se está vestida ou se dorme em transparente. Nesse país de pocotós, a poesia faz toda a diferença. O sono de outra gente. Ai, quanta maldade há dessa moça. E que aqui ninguém nos ouça. Ela sabe enfeitiçar. Marmanjo da cidade quer entrar nos sonhos que ela gosta de sonhar e ser um tutumarambá. A Bienal é um evento comercial? Claro que sim. E só existe porque é comercial. Não fosse comercial, seria uma reunião de meia dúzia de amantes de livros para falar de livros num nível que nenhum humano comum entenderia. O caráter comercial e sua utilização da mídia deram à Bienal o mesmo impacto das exposições de Rodin ou Picasso, que arrastaram milhares para os museus. E talvez esse seja o ponto-chave. A mídia dá prestígio a tudo aquilo que adota. A mídia cria modismos, incentiva e motiva. Mas transforma qualquer coisa em celebridade. Daí a minha velha tese de que, através da mídia, podemos mudar este país. Quando a mídia entender que sua função é muito, mas muito mais que simplesmente entreter, informar e incentivar as pessoas a trocar seu dinheiro por produtos, criaremos uma máquina de mobilização que fará milagres. Como aqueles que eu vi no Rio, nos olhos daquelas crianças mergulhadas num mar de letras, num tsunami cultural, vivendo um momento capaz de despertar a paixão pela leitura. Pois neste Brasil, onde demonstrar ignorância é prática socialmente aceita e até motivo de orgulho, isso não é pouco, é a solução. Pena que a mídia, preguiçosa e míope, ainda prefere investir nos pocotós. Eu te vejo. Escolhi para encerrar o Café Brasil de hoje uma das músicas mais fantásticas de Chico Buarque, As Vitrines, que você ouve na interpretação deliciosa de Paulinho Mosca. Da tua mão. No Café Brasil de hoje falamos de livros. Sabe quem veio? Nietzsche, Henri Turó, Chico Buarque, Lenine, Sérgio Vide e Victor Biglioni, Zé Cabaleiro, Zé Renato, Jacques Morellenbaum, Fátima Guedes e Paulinho Mosca. Tá bom ou quer mais, hein? Gostou? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou ligue para a operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Vamos juntos despocotizar o Brasil. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.